não tá fazendo falta. Só quem tá gostando do gigante, joga a mãozinha direita pra cima aí. E a parada é o seguinte, como eu sempre digo, o show é todo de vocês. Boninho, bota meu jacaré pra acender tudo assim, ó. E ele lança o ataque pra cima assim, ó. Pra cima, o animal vai rastejando. Rastejando, rastejando. Segura meu animal, segura meu animal, segura meu animal. Segura meu animal aí. Que a gente vai pra contagem que é consagrada em todo o estado do Pará. 5, 4, 3, 2, 1 e já! Eu vou do rei aí, vocês vão do rei. Te espero no Réveillon se tiver coragem. Gordo e Dinho pressão. Se não, o gigante arregaça tudo. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Minha produção, tem como apagar tudo? Agora eu queria dizer pra galera, não, eu quero agradecer primeiramente a Deus sempre por tudo. Obrigado, Deus, que tu seja digno de toda honra, toda glória sempre. Agradecer primeiramente a Deus e depois agradecer esses caras que deram oportunidade pro Gordo e pro Dinho. O nosso patrão Carlos de Assis, o meu patrão Seu Irineu de Assis, Neto Entretenimento, meu patrão Edilson Assis e o meu patrão Cidinho. E eu também não poderia deixar de agradecer o meu patrão Ademar Gonçalves, também tá ali. E ó, agradecer também a todas as aparelhagens que hoje estão aqui engrandecendo o Festival da Cerveja. Agradecer a galera do rock, o meu porradão sonoro aqui na esquerda, a galera do Nova Dimensão, a galera do Rubi, meu grande amigo DJ Guilherme, e a galera do Búfalo do Marajó, e a galera aqui do Ouro Negro, e também essa aparelhagem por qual a gente tem no coração. Foi aonde tudo começou, a história do Gordo Dinho, o espetacular Robson. Sucesso, que Deus abençoe esse projeto lindo e maravilhoso. Mas agora o animal vai atacar. O animal vai atacar. Deixa pra lá que não tá fazendo falta. Joga a mãozinha pra cima. Só quem tá gostando, joga a mãozinha pra cima. Vai atacar de novo, vai atacar de novo, meu animal. Agora vem a contagem, né? Quer de novo, quer de novo, quer? Ele quer atacar de novo, o animal tá muito furioso. Segura, meu animal, segura, segura. Segura que o animal tá muito furioso. Ele vai atacar de novo. Joga pra cima e canta assim comigo. Eu, águia. A voz do povo, quem tá falando é os caçadores. Bora! 5, 4, 3, 2, 1 Tá na hora! A gente brigou, eu mandei ela embora. Mas esbarrei com a amiga dela. Respeito é bom e a gente gosta. Dinho Pressão e Gordo. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho. Alô, bico dos caixa baixa! O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. Bora, pipirinha! Bora, neném! Joga pra cima, pra cima, pra cima! É chope! É chope, Theo! É chope! É chope! É chope! É chope! É chope! Quem vai amanhecer dá um grito! É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora, vai! Muito baile, muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar BT, vai dar BT, vai dar BT. Vai dar BT, vai dar. Na festa do crocodilo que ela gosta de endoidar. Os atribulados. Vai dar BT. E a Megazang. Vai dar BT. Minha família pressão na direita. Ela gosta de endoidar. Bora, minha geneca original. Ela chegou na festa, no clima de estação. Boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. Olha a dentada, olha a dentada. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. Segura que eu quero ver assim. Mal. Agora. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá de fim. Nosso amigo Maílson da família Roxon. Cabeça do troco. E aí, meu parceiro, gosto da TF. Sorridente. E olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat, é o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão, por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer, gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Mas é boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal, dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, as novinhas passam mal. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. Só quem é do clube do Rima e joga a mãozinha pra cima. E a galera do Paysandu dá um grito. Joga pra cima, joga pra cima. Quero ouvir agora desse jeito. Novinha vendo embalo, e no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o tal saldo tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vendo embalo, e no final da festa eu te pego. Bora, no bora, meu bora, carro. Vai! Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. E aniversário, meu amigo John Arley. Ensinar. Obrigado, meu boi doideira. Resumo em casa. E aí, meu parceiro Marcelo Bumbum. Se quiser, vem pra cá. Frangue. E aí, Diego? Letra pra é a volta do Diego da GDK. E aí, família Pressão? Família Pressão em peso aqui na direita. Obrigado pela presença. E a família Paulo Sérgio também, bonequinho. Estou na vida. E meu bom de doideira. Parabéns, meu parceiro. João Arley tá no verso. E a família Maguari, valeu! Equipe de segurança, dá um chega rapidinho aqui, ó. Porra, todo mundo brincando na paz. Um exemplo de DJ mulher, não para! Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar, que vejo não resume em canto. Edinho, segura na batida aí. Segura, segura, segura, segura. Olha pra cá, olha pra cá. Ei, vocês aí, ó, mais macho do que todo mundo. Vem aqui. Quem quer festa até 5 da manhã? Só que tem umas bonecas aí que estão se agarrando, homem com homem. E eles não querem festa até 5 da manhã. Ah, pararam? Pararam. Então vamos fazer o seguinte. Cada um que está aqui é nosso segurança. Alô, equipe de segurança, bem aqui, bem aqui, bem aqui, ó. Perto do animal. Cerveja de 50 centavos, dá isso. Olha só, bonito pra vocês. Edinho! Aumenta o som, Edinho. É gordo. A equipe de segurança já chegou lá e eles não vão acabar a festa porque vai até 5 da manhã. Que não tem hora pra chegar em casa aí, joga a mãozinha pra cima aí, ó! Joga pra cima! Fala assim, ó! Eu! O bagulho vai doidar de novo! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O show é de você! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Gente, que no ele pra conversa tu tem moral. Vinha aqui. E a minha amiga Silviane? Sentou, ela tá na hora, fala Silviane! Sentou, e meu parceiro Betinho Playboy, dona Cleo. Sentou, e a minha família Crocolive! Tá família Super 12, obrigado! É aquela. Bora família, bora Luga! E aí, como é que é, bicho, que dá cabanagem? Olha o telefone, tá tocando, o telefone tá tocando. A PDK também tá na área. O Moro Invencíveis, bora pra cima, os Invencíveis. Da nave vai, vai, já. DJ, pode aumentar. E aí, Dedinho? Pode aumentar. Diego Caçador. Até o 10. DJ da Kevin Klein. Só vai até o 10, só vai até o... Joga a mãozinha pra cima, assim, já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12. E aí, meus gatos, Dedinho? Bora, Gustavo, bora pra cima. Empresário Betinho Playboy, explode o camarote. Só tô vivendo, tô ostentando. E aí, dona Cleo? Eu não ligo pro que os outros tão pensando. Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Apoio do Marex e o Dourado. Um abraço. Pega Xandão de pressão, cujo no comando, sente a pressão. O whisky pro ele, botei. E o nosso maninho Sassada, Fome Rockson, tá na área. Hoje eu quero. E aí, maninho Sassada? Tudo liberado, hoje a festa é de patrão. E nosso empresário Vicky, essa esposa Raíssa. Vou avisar, Betinho. E aí, Pichado, e a primeira dama? Avisar. Aí, DJ, Alex do Carmelão. Pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. A empresária mandou avisar. Olha, o nosso amigo Pierre convidou. Ah, ele é companhia do meu grande amigo DJ. Aumentar. Cantor aí, DJ, Harrison Lemos e a primeira dama. Só vai até o 10, só vai até o 10. Joga pra só cima, vai até o 10, cima, só vai cima, até o 10. Cima. Eu já falei. Bota, vai, doida. Vai, vai, Boninho, vai. Vai, Boninho, vai. Vai, Boninho, vai. E doida, doida, doida, e doida o bagulho. E doida o bagulho, e doida, doida o bagulho. Joga a mãozinha pra cima. Quem tá solteira vai descer até o chão. Até o chão, até o chão, até o chão. Fala pico dos cachabacas. Até o chão, até o chão. Bora pipirilha, papinho dos malas. Desce, segura a guitarra. As novinhas ficam loucas quando a águia talha picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho. A parada é a dentada do animal. E a galera joga as duas mãozinhas pra cima aí, ó. A parada é o seguinte, quem quiser fazer a pedra do rubi pode fazer a pedra. Quem quiser fazer o chifrinho do bufo, faz o chifrinho. Quem quiser dar a laçada do hobby, dá a laçada. Quem quiser fazer a onda, faz do jeito que quiser. Mas aqui a onda é adentada, então joga as duas mãos pra cima. E vai! Isso é dentada, ó. Pode copiar, pode vir com uma basura. batuca. Pega, meu animal. E ninguém derruba. Pode copiar, pode. E aí, Thiaguinho Parrista? Que o pop ninguém derruba. Meu parceiro Renan, o Virgílio. Agora você tá preso. Bora, Betinho. Caso águia pra pirar. Toda a minha galera da TF, obrigado. Então, e aí, Moisés? Meu amigo Fabrício Mix, se segura. Felipe Freitas. DJ Davis. Franco Regi. Mandinho. O Naná também, o Davis, os arrepiados. Todo mundo aqui, ó. Bora, meus humildes. E aí, pichado? Toma, bicoda. Toma, bicoda. Toma. Catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só. Bora, vai. E deixa na batida. E aí, a galera do camarote, fala Rafael do Ponte, a primeira deu uma Priscila. E aí, minha amiga Luciane. E a minha esposa Rafinha na manha por ali, alô, Yuri Eduardo. Aqui na esquerda, o meu parceiro Dentinho. E aí, Dentinho? Bora, Dedê! Bora acelerar, Boninho! Bora acelerar essa parada! Quero ver, amor! Que delícia esse baile, toma uva! E aí, Alaô! Virou disputa. E olha o bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. E desce até o chão, vai descendo até o chão. O meu parceiro Helder Gai e a Camila Gomes. Segura no batidão e a galera vai dançando. Fala, meu parceiro Bismarck da baladinha, Alô Augusto Filho, agora! Deve nada pra ninguém, vai cantar, vai! Eu sempre queria mais, minha obediência não tinha mais. Me tratava mal, me traía, e eu dizendo a todos da minha maravilha. Não, nós vamos ficar por aqui. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar, um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu ninguém te amou. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber o amor que você dispensou, não deu valor. Um dia Você. que me bota no 12. E toda a galera da família Pressão comandando a direita. E aí, minha família Maguari. Obrigado sempre pela moral. O Jonas, os fugitivos do animal também na área, valeu! O nosso amigo empresário, antes do depósito, também tá na área! Nosso amigo Vinícius e a Jordana, o Alex e do Carmelão, o Alex Camelão, os vagabundos de luxo, no Maracanã! E aí, meu parceiro Mofre! Os garotos da Baixada também por aqui! Obrigado pela presença! E as gatas tops também na área, valeu! Bora pra cima! Segura aí! DJ Ronaldo Marecia, sucesso! Quero ver, quero ver, quero ver! Só quem é bandida vai fazer o caquia! E a família Paulo VI! Caquia! Bora, meus caça-farra! Caquia! E a Crocolive! Crocolive! Crocolive! Bota na pressão! Bota na pressão! Bota na pressão! É na pressão! É na pressão! Joga a mãozinha pra cima! Gostando do gigante, joga as duas mãozinhas pra cima, assim, as duas. Mini brute, mini brute. Joga as duas mãozinhas pra cima e joga pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. Tá na hora! Segura mais uma! Crocodilo Prime. Equipe Gás Vazio, um abraço pra vocês. Joga a mãozinha pra cima, quem sabe canta. O nosso amigo Neto Braga. E aí, Robinho? Direto de Mona! Fechando o show! O Bruninho! A Sarinha! A Crocolive na área, valeu! Um abraço aos nossos mal falados! Obrigado pela presença, valeu! E aí, os atribulados! E a minha amiga Silvia Gil do Para-Show! Filmando tudo! Bora, Megazong! É a Megazang! O nosso amigo empresário Ciro DJ! E o nosso amigo Alexei! E aí, moleque! Amigo Frank Wosto! Bora lançar novidade pra galera, Murilo! A parada é o seguinte, Maninho. Essa aqui é a nova do gigante. Essa aqui é a nova do gigante, a nova MC Dourado e Mr. Catra. Novidade em primeira mão. Vai. Segura o gigante, tá furioso. Segura o gigante, tá furioso. Segura o gigante, tá furioso. Solta o crocodilo, é. Bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco. O bagulho é louco do Cidade Furinha! Dentada, toma, toma, toma! Pega essa dentada, dentada! Joga a mãozinha pra cima e dale! Pega essa dentada, dentada, dentada! Pega essa dentada! Sente a letra, sente a letra, sente a letra! Dentada! Pega a explosão! Olha a explosão do Dinho Pressão. DJ Gordo, Marlon Beat, olho pra 13. Segura o Cido, o Neto, o ministro. O animal tá furioso, estremece. Pega essa dentada violenta. É o Dourado novamente, então se liga. Chegou a nova era do gigante. Olha a dentada, cuidado aí novinha. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. O esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? De segunda a sexta, esporro da escola. Saba, saba. De segunda a sexta, esporro da escola. Saba, saba. De domingo, salto de pijama bola. Balança arquibancada, não para de agitar. Eu sinto que a minha torcida do Remo hoje é maior aqui, ó. Ser melhor, dá pra ser melhor. Torcida do Remo, canta mais alto aí pra mim. Vocês! Cadê a torcida do Paysandu aí, porra? Só quem é Paysandu de coração aí, joga a mãozinha pra cima aí. As duas mãozinhas pra cima aí, ó. Assim, ó. E bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. E canta assim comigo, assim, ó. Salve, Sobico. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo. Quero ouvir! Namorar pra quê? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Quem gostar dessa aqui vai dar um gritão bem alto agora. Já! É Michelano Eva Merde. Se liga no som assim, ó! E os punhos na fita estão na área. Para a rodinha 160, segura, garoto. Bota o tatão, tão linda que esse rabinho. E as gatas top, bora, Vevé. Não, não, aniversário não, do John Arlen, Dinho Pressão, Moninho. Não, eles não, estão comandando não, a esquerda. Para quem não sabe, o Dinho Pressão vem... treinando pra ser MC. E ele disse, hoje eu vou fazer bonito. Bora ver se tu vai fazer bonito no Cidade Furia hoje. Bora ver, bora ver. E aí, rapaziada, na maior satisfação. Quem acredita em Deus, bate na palma da mão. Aqui o papo é reto, a parada é muito louca. Grita aí no baile, que quer beijar na boca. E eu não quero nem saber se o mundo tá mudado. Um gritinho aí, que tem amigo viado. Assim ó, assim ó. Se liga nessa rima, eu vou mandar de novo. Dá um gritinho aí, só que tem amigo corno. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos. É diferente. Vai acontecer. Quero ver, quero ver, quero ver. Vai dar o que agora? Vai dar PT. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Como é que tá o baile? Como é que tá o baile? Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Virou disputa. Vai! Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula? com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Bum, bum, bum, bum, bum. Tem as loiras, morena, branquinha e as raivas. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama. E aí, professor Kleber? Tudo aqui pra cá. E meu parceiro Igor do Posto Rana. E aí, gordo do Preço Mundo? Meu amigo Diego do Invip de Marituba. Meu amigo Tagarela. Fala, Tagarela. Que mais se ama. Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Com vocês. Isso que me ama. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Quem é que quer dia de Natal? Seu sinal. Crocodilo de vinho, dá um grito aí! Mas quem sou eu? Fabinho Ferrari! Vem pra cá, vou me contradizer e não aguentar. E quem tá tomando gelada de 50 centavos, dá um grito aí! Você mudar vai fazer falta. Para o ano tem mais festival da cerveja, Belém, alô, senhor Irineu! Te criticar, tá de parabéns. Parabéns, mas preciso de você pro rolê valer. Então senta bem, oá. Então sarra, a bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, é o funk, proposão. Digo tá aí no Face, proposão. Digo para esse, então sarra. Digo pirata, todo mundo aí, valeu. A bunda no chão. E aí, Robinho Playboy, um abraço pra você! É a planta envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Com carinho aqui, um cara que antes de chegar aqui no Comando Animal, eu bati um papo com ele. Ele disse: gordo, eu vim especialmente pra prestigiar você e o Dinho Pressão. O meu grande amigo DJ Dinho do Tupinambá. Alô, DJ Dinho, receba aqui um abraço dos irmãos Gordo e Dinho. E saiba que você tem o respeito e o carinho do gordo sempre por você ser esse grande profissional que você é. Um abraço, DJ Dinho. Bonito, Dinho. Everybody's going to...